O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos com os senhores mais uma vez para tratarmos da ciência de Norberto Kepp, a psicanálise integral ou trilogia analítica, e todos aqueles assuntos que são absolutamente fundamentais para a nossa saúde, seja ela física, seja ela mental, espiritual, social, econômica, de todos os tipos. Então, Norberto Kepp, criador de uma ciência que transcende os campos somente científicos tradicionais, mas abarca o plano da filosofia, o plano da espiritualidade e mesmo da sociologia e da física, né? Ultimamente, o Dr. Kepp tem se tornado assim um precursor e realizador de uma nova tecnologia, né? Uma tecnologia completamente inovadora que está sendo estudada por vários engenheiros, estudiosos de vários países, que é a nova física e que levou à construção do famoso Kepp motor, que tem uma eficiência, uma economia enorme de energia. Bom, mas isso vocês vão saber mais com o tempo, quando vocês forem ao supermercado, por exemplo, e lá virem um ventilador que vai fazer uma economia no bolso de vocês de 70%, por exemplo, ou quando vocês comprarem um tanquezinho, um tanquezinho elétrico, né? Ou motorizado, ou mesmo uma máquina de lavar roupa, ou futuramente uma geladeira, e que a economia de energia vai ser tanta que vocês vão ficar muito contentes, né? E o país também, e o mundo também, porque assim nós vamos ter que gastar menos matéria-prima, muito menos matéria-prima, seja ela petróleo, madeira, carvão, o que mais que a gente gasta, né? Um monte de coisas, e sem falar na energia atômica, que é altamente perniciosa. Então, esse invento que o Dr. Kepp deu chance de acontecer vai ser um tipo de uma salvação mesmo para o nosso meio ambiente e para a nossa economia, né? Vai dar emprego para uma porção de gente. Olha, o que vem por aí é inimaginável. Mas vamos falar do nosso mundo interior, da nossa vida familiar, do nosso trabalho. Vamos falar daquilo que é pertinente à vida psíquica e social do ser humano. E a trilogia analítica é uma ciência especialista nesse campo. Dr. Kepp tem escrito muito sobre liberdade. Liberdade, escravidão, libertação. E fala muito da importância da ética para que a humanidade consiga voltar para os seus trilhos. Dr. Kepp, o senhor fala, né, inclusive, a questão da economia, né, a filosofia econômica, os desastres que tem trazido, e o que está por trás dessa filosofia econômica em matéria de doença mental dos seres humanos que elaboraram essas teorias novas, né, essas teorias capitalistas, neocapitalistas, liberalistas, neoliberalistas, enfim, e mesmo os comunistas. Então, todos esses ismos que o senhor explica serem resultado de uma grande doença, uma enfermidade da humanidade. O ser humano já criou um tipo de economia capitalista ou comunista, ou seja lá o nome que for, por causa da sua doença, né? Quando se fala, por exemplo, sobre o capitalismo, que o que é o capitalismo? É a exploração do homem pelo homem. E a gente poderia dizer o que é o comunismo, né? O comunismo é a exploração do Estado para o ser humano, né? O ser humano é explorado pelo pessoal que trabalha lá em cima, em funções administrativas, como acontecia na União Soviética, né? Eles tinham tudo, tinham a dacha lá, as casas de campo, viagens, tudo, liberdade, e o povo tinha muito pouco. De maneira que o sistema que existe no mundo geralmente não funciona como deveria, porque é feito por pessoas doentes. A gente fala assim, né? Aliás, isso já é da psicanálise freudiana, que todo ser humano é doente, né? Todo ser humano seria neurótico. Então, isso mostra o quê, né? Que o indivíduo, seja ele qual for, quando sobe no poder, ele também faz coisas neuróticas, doentias lá. E nas nossas descobertas, a pessoa fica doente, fica neurótica, porque ela começa a praticar coisas erradas, porque ela pensa de um modo errado, porque ela desenvolve sentimentos errôneos, né? Então o indivíduo adoece, vamos dizer, porque ele se torna delinquente. A gente não precisa ter dúvida de que essa questão do direito é totalmente errônea quando, por exemplo, a pessoa comete um crime, um roubo assim muito grande. Então, o advogado, o juiz manda analisar para ver se ele não é doente. Se ele for doente mental, se for comprovado, né, pelo psiquiatra que ele é doente, então praticamente ele é libertado da cadeia, né, vai fazer tratamento. Quer dizer, em geral, a sociedade faz uma divisão entre a pessoa doente e a pessoa assim desonesta, né? A pessoa doente mental, né? Então, nós fazemos a junção, né? Entre doença mental e delinquência. Quer dizer, o indivíduo acaba ficando doente porque ele pensa contra a ética, porque ele pensa em viver às custas dos outros, como os capitalistas de antigamente, né? Agora são esses milionários aí, que são pessoas muito doentes. E também nos outros campos acontece o mesmo. Agora, nós temos um grupo aqui que poderia dizer algumas palavras sobre estas questões todas. Quem quer falar? Dr. Kepp, eu queria lembrar uma teoria aqui que foi lançada na humanidade, que desviou muito, que é a teoria do filósofo grego Aristóteles, né? Porque ele falava que a pessoa aprende, tem conhecimento através dos cinco sentidos. O senhor explica esse tema aqui no seu livro A Origem da Sanidade, na página 73. Quando Platão, que tinha sido mestre dele, falou que não, que o conhecimento, já, a verdade já está na cabeça da pessoa. Então, falando dessa questão da ética, aí é que está o problema do ser humano, né? Porque a pessoa já sabe das coisas, ela tem, através da consciência, já tem na mente dela. E ela, na maioria das vezes, tem uma atitude de rejeitar o que ela já sabe. Então, essa questão ética, ou falta de ética, é o que causa os problemas do ser humano, né? Principalmente. O senhor falou que, por exemplo, rejeitar o que ela já sabe, né? Então, muitos acham que conhecer problemas, conhecer questões antiéticas, tudo é ruim. E o conhecimento, seja ele qual for, é importante para a vida do ser humano. Aliás, a psicanálise surgiu por causa disso, né? Porque, bom, isso é a ideia do Freud, falar que as religiões perderam a força. Então, o processo de confissão foi deixado de lado. Então, a psicanálise segue o processo assim de confissão. Antigamente, né, os penitentes iam se confessar com o religioso para se aliviar dos pecados. Agora, essa confissão é feita ao psicanalista, mas não no sentido assim de falar, não, você está perdoado e pronto, mas no sentido do indivíduo saber o que ele faz de errado, para ele ter consciência que a vida dele foi, é e dificilmente deixará de ser errada, né? Quem quer falar agora? Vamos ver a sueca, Então, eu queria a Aninha. comentar um pouco sobre essa questão, está relacionada, eu acho, sobre a depressão. Eu li um artigo aqui que fala que tem desses 7 milhões de pessoas que sofrem de depressão no Brasil. E a Organização Mundial de Saúde aponta que nos próximos 20 anos a depressão deve se tornar a doença mais comum. E uma das coisas que eles caracterizam como depressão é a pessoa com sentimento de culpa. Então, eu acho que estão fazendo uma certa confusão, que sentimento de culpa, de sentir os próprios sentimentos, é uma coisa boa, não é? Sentir culpa, né, é fundamental, né, Aninha? Agora, os psicólogos dizem que a pessoa não tem culpa de nada, né? É, e querem dar antidepressivos, assim, é que um a pessoa sente alguma crasso, coisa. Né, da psicologia. Agora, a Selma vai falar. Eu estava lendo um sonho aqui, Dr. Kep, do livro do senhor, A Bíblia Trilógica, na página 105. E a pessoa fala, sonhei que eu estava no purgatório e sentia muito sofrimento ao ter de renunciar aos prazeres terráqueos. E aí o senhor pergunta, o quê, por exemplo? Principalmente de não poder mais fazer tudo o que desejaria e de não ter também liberdade para pensar o que quisesse. Então, esse é um assunto muito importante, porque o ser humano acha que ele é livre para fazer, para pensar tudo o que ele quiser, né? Então, é um conceito que tem que ser, está sendo muito revisto, essa da questão, o que é a liberdade, o que é a escravidão? Inclusive, um tema que será discutido no próximo Congresso de Trilogia Analítica, em Cambuquira, no mês de julho. Porque, na verdade, o ser humano só é feito para pensar, agir, né, e desenvolver sentimentos bons, senão ele enlouquece, estraga a saúde, causa problema em todos os sentidos, né? Foi bom você falar essa questão, porque a questão da doença vem justamente do indivíduo achar que uma coisa errada que ele pensa é certa, e não que aquilo que ele pensa de errado é errado. Então, se ele tem, vamos dizer, ódio do vizinho, né, ódio de um amigo, se ele pratica o mal, se ele rouba, se ele faz isso, faz aquilo, ele tem que ter sentimentos terríveis de culpa. Então, esse sentimento que ele sente, que ele aceita sentir, é que vai salvá-lo da doença. Se ele não quer sentir, ele cai doente. E o doutor Giraldo? Sim, doutor Kepe, estava pensando que hoje em dia muitas pessoas em diferentes países, em todos os continentes, estão percebendo que algo está errado na sociedade. Cada dia as pessoas suspeitam mais que algo está errado, ou muito, ou todo. E o que a mim me surpreende é como a ciência que o senhor descobriu de trilogia analítica explica precisamente por que todo está errado. E se deve a essa, a que todos os seres humanos estamos desequilibrados. Por exemplo, na questão da saúde, doutor, que pessoalmente uma coisa que as pessoas podem perceber é a quantidade de drogarias que existem em cada povo e em cada cidade. Hoje em dia temos mais drogarias que restaurantes, mais drogarias que escolas. São centros onde vão a únicamente a dar lucro para as companhias farmacêuticas, a intoxicar malas pessoas, como nossa querida colega Nina de Suécia estava falando, vão a drogar a los pobres depressivos em lugar de que o depressivo aceite que ele mesmo é culpável da própria depressão. Eu tenho um cliente, né, que ele não queria saber das doenças que ele tinha. Então, um dia eu falei para ele, o senhor precisa pensar que o senhor foi, que o senhor é e talvez será sempre doente. E ele se acalmou com isso. E o doutor Ademar, o que, que acha de tudo isso? Seguindo essa sua ideia, doutor Kepp, estava pensando num artigo que eu li agora sobre um aparelho portátil, né, que foi descoberto para se decodificar os genes, que ele custa por volta de $50 mil. Então, a ideia do pessoal é assim descobrir a doença antes que ela se manifeste. Então isso aí já mostra uma paranoia de não querer ver nenhuma doença, né? De achar que nunca vai ficar doente. E a outra é que eles podem produzir remédios específicos na questão genética, que é uma outra mentira, né? Ou seja, querer já prevenir, entre aspas, né, para dar mais lucro para eles, né? Mas não tocar na parte que é básica, que seria o emocional, ver as idealizações, a arrogância, né, a inveja e outros fatores que são muito mais importantes. Então, já a construção desse aparelho é uma coisa antiética, né? Que vai fazer um aparelho para constatar uma coisa que é mentira. E Cortes, o nosso repórter. Então, Dr. Kepp, estou lendo o livro do senhor, Terra, o Planeta Ilusório, né? Que incrível, né? Então, na página 123, o senhor está falando justamente sobre isso que estamos tratando aqui. Sem consciência da enfermidade, não pode existir sanidade. Então, conhecer a si próprio, né? Como o Sócrates falava, para conhecer a si próprio, conhecer a própria patologia que cada um tem. E que é o conhecimento fundamental, porque a pessoa não percebe, doutor Kepp. Agora, se é um neurótico comum, assim, né, do povo, não faz muito estrago, mas uma pessoa, quanto mais importante o cargo que ela tem, se ela não tem consciência, esse conhecimento prejudica muita gente, né? A gente pode dizer, né, Ortiz, que o indivíduo são é aquele que conhece a sua doença. É uma questão, assim, que a pessoa deve pensar bastante. E a doutora Julieta, ela é colombiana. Lá na Colômbia tem gente doente ou é todo mundo só? Muita gente, sim. Desgraciadamente, temos a referência de Descartes, com seu famoso aforismo de dudo, luego existo, que ha hecho que nos creamos capaces de pensar y hacer lo que queramos, olvidando la ética y que realmente conocemos en dónde está el bien y en dónde está el mal y nos hacemos ciegos ante eso. Entonces, la parte de la culpa nos ayuda a tener una brújula ética y hacer las acciones correctas. Ahora, Marcinha, ella es odontóloga. Entonces, ella descubrió que, por ejemplo, conservar os dentes é melhor do que usar um dia dentaduras, né? É verdade. Se é de acordo com o que todo mundo pensa, né? É verdade. E hoje em dia, do jeito que está indo, as pessoas vão usar dentadura muito rápido, porque não se conserva mais nenhuma raizinha. E as pessoas ficam ouvindo um monte de informação, tudo invertida, Dr. Kepp. Eles pensam que tudo é só tirar o dente, fazer um implante, que vai ser um milagre. Então, a pessoa... às vezes é até simples, nem sabe o que é um implante, que é um parafuso, que vai pôr no osso, e fala, ah, precisa fazer implante. Então a pessoa é totalmente desinformada, embaralhada, assim, e é totalmente contra a saúde, né? E esse parafuso não é um corpo estranho que põe no corpo e o corpo repele? Sim, sim. Tem pessoas que aí, além de perder, de ter perdido o dente, ainda perdem o osso, a estrutura da gengiva, e depois nenhuma dentadura não consegue ficar no lugar, né? A mandíbula quebra tudo, né? Depois teria que trocar até a mandíbula, né? É verdade. Então um dia vão falar o seguinte, troque a sua mandíbula e tenha uma dentadura sã. É verdade. Está assim mesmo. E a Luciara, ela escreveu um livro, como é que chama seu livro? A Terapia em Sala de Aula, Dr. Kepp. Ela mostra o que nesse livro, né? Nesse livro mostra a necessidade de se conhecer a vida psíquica, de a necessidade de se trabalhar com as emoções em sala de aula. Que é necessário fazer o aluno notar que é doente, né? Isso. E justamente, Dr. Kepp, no livro que o senhor escreveu, A Psicanálise da Sociedade, o senhor fala assim, que o medo está ligado ao sentimento de fraqueza da personalidade, que a pessoa se sente incapaz de enfrentar os próprios impulsos. E aí o senhor fala também que a pessoa precisa mergulhar nesse material, até o senhor coloca putrefato, né, do interior, que a pessoa precisa ir lá, ver os erros, tanto aí no caso professores e alunos, todo mundo tem que ver essa parte que é emocional, que está impedindo justamente a pessoa. O senhor fala, inclusive, de um revolvimento do interior, que a pessoa precisa ir lá no interior, precisa ver como é que é. Mas nota que a maior parte do pessoal não quer saber nada do interior, quer ver tudo fora. Só fora. O pessoal que gosta de viajar, né? De comer bastante, comer bem, né? Tomar droga, fumar. É. Acha que a felicidade vem de algo do exterior, né? É. E só a calma... só a visão da vida interior é que vai acalmar a pessoa. A senhora está lendo um livro aí que eu estou gostando de ouvir. Lê mais alguma coisa. O senhor fala, à medida que o homem evolui, vai refinando também os seus objetos, criando-lhes uma alma melhor. Parece que ele vai espiritualizando o mundo. Vamos dizer que ele vai substituindo o seu interesse da matéria para a energia. Então, à medida que você coloca, à medida que a pessoa vai trabalhando com esses aspectos interiores, ele vai também chegando ao mundo mais transcendente. Agora, falando de energia, o Alexandre Frascari, que é da família Frascari, que tinha lá uma fábrica, né? Qual é o nome da fábrica? Marfinite. A Marfinite. Ele agora trabalha com o motor. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Bom, eu acho que um ponto importante, né, é que o senhor mostra, quer dizer, esse trabalho com o motor, né, mostra essa questão de que o fundamento de toda a existência, né, é uma coisa da energia, né? O senhor tira aquela ideia que todo mundo tem de que a matéria que fornece a energia, e é isso que está destruindo o planeta, né? Então aí a gente derruba o Albert Einstein. Isso, porque o Einstein era muito materialista, ele colocava o fundamento todo da realidade na matéria, né? Então, e agora como é que fica a física, né? Que todo mundo segue a questão do movimento e não a questão da vibração. Isso, então, a física, né, precisa sair desse dogmatismo científico, né, que é como as igrejas na Idade Média, né, tem que aceitar essa nova visão, né, porque ela está num beco sem saída. Se ela não conseguir não aceitar essa nova perspectiva, né, ela não vai conseguir nem explicar os próprios fenômenos que ela observa. Então, daqui a pouco, né, a eletricidade vai acabar, então vai entrar o magnetismo. E aí até vai entrar a questão de telepatia, né? E, Dr. Kepp, então os sonhos vão entrar em cheio, né? Vão ser entendidos até nessa dimensão magnética, né? Porque os sonhos revelam dados do presente, do passado, do futuro. Eles revelam dados do nosso inconsciente, da nossa consciência. No sonho ninguém mente. Os sonhos têm uma verdade assim que chega a ser constrangedora, porque no sonho, tudo aquilo que você não gosta de saber de você mesmo, todas as emoções que são desagradáveis, aparecem de uma forma totalmente aberta quando você está sonhando. De outro lado, ele compensa certas necessidades genuinamente humanas, da vida afetiva, da vida transcendental. Nós nos comunicamos com entes queridos que já se foram de uma forma tão deliciosa. Às vezes seres espirituais, pessoas que sonham com anjos, com Maria, com Jesus Cristo. São sonhos reveladores. Todo sonho é revelador, desde que você saiba ver a comunicação magnética, até se pode dizer, então, Dr. Kepp, dos sonhos. Então, a pessoa não quer encontrar com eles durante o dia, mas à noite encontra. Ah. Mas encontra também com os capetas, né? Lá! Sonhos com demônios são muito frequentes. Sonhos pesadelos. Os pesadelos nos mostram em que situação que nós estamos nessa vida e na outra. Então, se vocês sonharem que apareceu um capeta, um demônio, olha, acho que pode acreditar que é verdade, né? Sim, eu acho que num sonho a gente vê do que ou de quem nós estamos rodeados e qual que é a nossa reação diante desses seres. Eu acho o sonho uma coisa fantástica, analisado à luz da sua psicanálise, Dr. Kepp, porque não existe nenhuma fórmula estanque de se analisar sonhos, fórmulas. Você sonha com isso, você sonha com aquilo, quer dizer aquilo. Não é isso. Cada ser humano tem o seu universo interior, os seus símbolos, a sua energética, a sua vibração, os seus relacionamentos, a sua dinâmica. Então, o sonho tem que ser analisado à luz da trilogia analítica para ele ser bem entendido. Porque ele pode ser revelador de fatores interiores, psicológicos, mas também pode ser revelador de fatores transcendentais, objetivos, né, que revelam dados até que vão acontecer no futuro. Ou que aconteceram no passado. Ou que estão acontecendo agora. E que nós não aceitamos no nosso dia a dia. Estamos na hora, né? Então, eu gostaria de dar aos ouvintes, né, o nosso site www.trilogia.ws e o nosso telefone é 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Até a semana que vem, nesse mesmo horário.